Racha no governo da Paraíba? Galdino ameaça romper e Cícero cresce nos bastidores. A paz acabou. O clima entre o governador João Azevedo e o vice Lucas Ribeiro está por um fio. Enquanto Lucas se articula para ser candidato em 2026, o que se vê nos bastidores é tensão, vaia e divisão. Adriano Galdino, presidente da Assembleia, já cogita sair candidato, mesmo que tenha que romper com o grupo. Para ele, Lucas não tem maturidade política nem força para unir a base. E não para por aí. No sertão, a candidatura de Nabor Vanderlei à Prefeitura de Patos, com apoio de João Azevedo, causou mal-estar. Antigos aliados estão incomodados com a movimentação. Enquanto isso, Cícero Lucena, prefeito de João Pessoa, avança em silêncio. Tem base forte, prestígio nacional e apoio crescendo nos bastidores. O jogo de 2026 já começou, e a base governista pode rachar de vez. O que você acha disso tudo? Comenta aí!